renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor nosso Deus, é aquele que fortalece o nosso braço para a batalha. O Senhor é aquele que fortalece o nosso coração para caminhar. O Senhor é aquele grandioso Deus que enviou Jesus, seu Filho, para nascer, para morrer por amor a nós. A esse nós exaltamos nessa manhã. Grandioso és tu, Senhor, grandioso és tu. Vamos ficar de pé e vamos engrandecer o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. digno de toda honra e toda glória. Aplaudir é reconhecer que não há outro Deus em tudo na nossa vida. Estou disse assim: veja o Senhor Deus assentado no seu trono de graça, olhando para você, e que as misericórdias dele nunca cessam, e estão sendo derramadas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vitorioso leão de Judá, tu és a fonte de água. 19 horas.